Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dinheiro, pra que dinheiro, hein? Se ela não me dá bola. Em casa de batuqueiro, quem fala alto é viola. E a crise, hein? Tá brava, né? Pegou você, hein? Pois é, esse é o assunto do programa de hoje, que começa com uma frase atribuída a Henry Kissinger, o poderoso secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo Nixon. Suspendam a crise, a minha agenda já está repleta. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Quando me pediram pra comentar a tal crise global que começou em 2008 com os tais subprimes nos Estados Unidos, eu fiquei apreensivo. Não sou economista e provavelmente falaria besteiras, mas aí eu me lembrei daquelas famosas duas regras da economia. A primeira, para cada economista existe outro igual dizendo exatamente o contrário. A segunda, ambos podem estar errados. Pô, então eu posso dar os meus pitacos. Ao fundo, vocês vão ouvir Partido Alto com Fred Menendez, um craque da guitarra baiana que começou a carreira tocando em trios elétricos e hoje é um dos grandes instrumentistas brasileiros. Fred Menendez, no Café Brasil. Bartolomeu di Pacioli foi um monge franciscano e matemático italiano considerado o pai da contabilidade moderna. Em 1494, publicou um livro onde definiu o que veio a ser a contabilidade de dupla entrada. Entra um tanto, sai outro tanto e a diferença é o que vai dizer se o negócio vai bem ou mal. Esse método ficou famoso, mas tem uma limitação. É baseado em interações, na troca de bens ou serviços por dinheiro ou por outros bens e serviços. Quando a internet surgiu com força total, o mundo mergulhou de cabeça em transações bilionárias que prescindiam de produtos e serviços. As transações eram baseadas em ideias, em algo que poderia valer no futuro. Assistimos coisas malucas, como uma companhia aérea cujas centenas de aviões valiam menos que o software criado para gerenciar as emissões de passagens. Uma ideia na cabeça valia mais do que um produto na mão. E o mundo enlouqueceu, pois o modelo de Luca Pacioli não contemplava a transação de nada com coisa nenhuma. E quando se percebeu que aquelas ideias não tinham lastro, a bolha explodiu e ninguém entendeu. 30 anos atrás, o Japão era o tigre asiático, crescendo como ninguém, tornando-se a segunda maior economia do mundo e mostrando uma exuberância econômica de fazer inveja. No auge dos meus 20 e poucos anos, eu não entendia o milagre japonês. Pô, eles não têm terras, não têm matéria-prima, não têm água. É impossível sustentar essa posição sem ter base, sem ter raízes, sem ter extensão territorial. E ao longo dos anos 80, o Japão foi definhando, e para mim o que aconteceu foi simples. O Japão só tinha promessas. Desenvolveu capacidade tecnológica e criatividade para trabalhar sobre as matérias-primas de outros países. A falta de raízes, de base, de lastro, logo esgotou o modelo japonês, que interrompeu aquela exuberância para entrar num processo infinito de quase estagnação. Ainda são poderosos e ricos, mas não podem ir mais adiante. O Japão não tem lastro. Olhos pequeninos, olhos japoneses, olhos que ferinos matam muitas vezes de paixão a gente. Olhos que seduzem, que me põem doente. Olhos que traduzem um amor ardente. olhos buliçosos, olhos tentadores, olhos que maldosos ligam dois amores num só coração. Olhos delicados, cheios de emoção, só são encontrados mesmo no Japão. Caprichos da moda, nossa alta roda faz imitação. São olhos pintados, de negro tarjeados. Causa sensação a sua sedução, a influência no amor. O olhar da geisha, louco a gente deixa. Na raça amarela, a mulher que é bela, estes olhos têm. Olhos desviados, meigos delicados. Os olhos pequenos em rostos morenos se encontram somente lá no Oriente. Olhos japoneses, é esse o nome da música de Freire Júnior, que você ouve aqui na voz de Orlando Silva. É de 1957, eu tinha um ano de idade. O olhar da geisha, louco a gente deixa, pode, hein? Sabe onde é que você escuta Orlando Silva, hein? É aqui, no Café Brasil. Caprichos da moda, nossa alta roda faz imitação. São olhos pintados, de negro tarjeados. Causa sensação a sua sedução, a influência no amor. O olhar da geisha, louco a gente deixa. Na raça amarela, a mulher que é bela, estes olhos têm. Olhos desviados, meigos delicados, os olhos pequenos em rostos morenos se encontram somente lá no Oriente. A bolha da internet, aquele Japão e a crise dos subprimes nos Estados Unidos têm muito em comum. São complexos processos de interações econômicas baseados em percepções, em riquezas virtuais, em algo que não existe e são, portanto, insustentáveis. Estamos assistindo a um jogo no qual todos os jogadores blefam. Na hora de mostrar as cartas, a casa cai. E quem arriscou mais, perde mais ou ganha mais. E no meio desse tiroteio, só tenho certeza de uma coisa. O capitalismo curará suas feridas e sairá ainda mais forte. O que verdadeiramente me apavora é a tentativa de explicar a crise econômica pelas lentes da ideologia. Isso é papo de jogador que não sabe perder. Nasci em 1956, com o Brasil em estado de sítio. Em 1959, os militares tentaram derrubar o Juscelino. Em 61, Jânio tomou um porre e renunciou. 62, a crise dos mísseis em Cuba e quase guerra nuclear. 64, a Revolução. 1968, o ato institucional número 5, que acabou com os direitos individuais. E em 69, o auge da guerrilha urbana. 72, a guerrilha do Araguaia. 73, a crise do petróleo. 75, Vladimir Herzog morreu, torturado nos porões da repressão. 77, Geisel fechou o Congresso. Em 78, as greves do ABC. Em 81, a bomba do Rio Centro. Em 84, as diretas já, que não são aprovadas pelo Congresso. Em 85, Tancredo Neves é eleito presidente e morre. Entre 1980 e 1994, vivemos uma superinflação crônica, uma moratória externa, um confisco monetário, duas recessões, dois colapsos cambiais, cinco planos econômicos, seis moedas e uma quase moeda. O Brasil teve 11 ministros da economia e 14 presidentes do Banco Central. E tivemos também o Plano Cruzado, as eleições diretas, o Plano Collor e aquela tungada no nosso dinheiro. Tivemos o impeachment, o Plano Real, as crises asiática e russa, o apagão, a eleição do Lula, o mensalão. Apagão aéreo, petróleo a $140 o barril e depois a 40 e... Você ainda vem me falar que tá com medo da crise? O medo de amar é o medo de ser livre. Olha só, e agora, hein? Elis Regina cantando Beto Guedes e Fernando Brant com O Medo de Amar é o Medo de Ser Livre, um daqueles clássicos da turma do Clube da Esquina. Elis era única, poderosa, mas tem certas músicas que ficam especiais na voz do autor, não é? Vamos ouvir esta aqui, hein? Com Beto Guedes. Então, eu encontro numa revista para taxistas um texto precioso falando da crise. Fez parte de um anúncio institucional da agência de propaganda FNASCA, que eu adaptei para usar aqui. Sabe, aqueles textos que a gente gostaria de ter escrito, hein? Pois é. Ao fundo, você ouvirá o clássico Rio de Lágrimas, de Tião Carreiro e Lourival Santos. Mas aqui, na viola caipira deliciosa de Almir Sater. Já enfrentamos e sobrevivemos a muitas crises. Talvez já tenhamos perdido as contas sobre o número e origem delas, mas as malditas já nos surpreenderam diversas vezes enquanto assobiávamos distraídos, virando algumas dessas esquinas da vida. Algumas foram provocadas pelo petróleo, outras pela Rússia ou pela China. A maioria gerada internamente, já que em matéria de crise o Brasil sempre foi autossuficiente. A tal ponto que, se não chegamos a ser fraternos amigos, nós e a crise, também não podemos negar que tenhamos nos tornado íntimos conhecidos. Nenhuma crise é igual à outra. Essa que chegou com toda a força em 2008 certamente é a mais diferente de todas. porque o Brasil não tem um pingo de responsabilidade sobre o que está ocorrendo e porque o Brasil está no seu melhor momento economicamente falando. O Brasil nunca esteve tão em dia com as suas obrigações, o dever de casa feito, com um mercado interno tão forte, com empresas tão sólidas, modernas e competitivas e com suas instituições tão garantidas para encarar a crise. Mas isso não nos exime das consequências da crise, que, por sinal, é também uma das mais potentes e destruidoras das que se tem notícia em quase um século. Ela já está sendo dura e será ainda mais devastadora. Não precisamos ser profetas para prevê-lo. Então, o que é que nos resta fazer, hein? O óbvio é ter medo, nos enclausurar, rezar para diferentes deuses e diferentes religiões, ficar imóvel, acreditando que qualquer mínimo movimento pode ser fatal para ela nos alcançar. E assim, esperar até que ela passe. Demitir, cortar os investimentos, reduzir a produção, suspender novos projetos, reprimir os movimentos de inovação, não acreditar num retorno inesperado da demanda, também são boas e óbvias ideias. Talvez algumas tenham mesmo que ser feitas, quem sabe? Mas também há o inóbvio, né? Inóbvio, por mais que, obviamente, a palavra inóbvio não exista. E não existe por quê, hein? Ué... Vai ver que é porque ninguém disse antes. Café Brasil. E aí que reside o intuito deste texto: apelar para os que acreditam que o inóbvio existe. Não só existe, como pode ser feito neste exato momento, onde o óbvio é o que todos pensam, todos fazem, todos professam e todos aconselham. O intuito deste texto é humildemente tentar criar uma minúscula fagulha de otimismo, de esperança. Nossa velha, desgastada, mas essa sim, querida amiga, em todos os nossos célebres momentos de crise, a esperança. Para que ela se dissemine, se instale na nossa cabeça, nas nossas empresas, na nossa sociedade. Mesmo lutando contra a crise, esse poderoso inimigo, que tão mais facilmente gosta de se instalar nesses mesmos lugares, ao menor sinal de que o pior pode acontecer. Café Brasil. E eu vou retornar ao texto da F. Nasca, com os anos dourados de Tom Jobim ao fundo, nada mais apropriado. O intuito deste texto é despertar o empreendedorismo que sempre caracterizou o empresariado brasileiro. A coragem que sempre foi a marca registrada das nossas empresas. A capacidade inesgotável de reinvenção que sempre foi o norte dos vencedores neste nosso país. E também é o intuito deste texto demonstrar que o marketing original é a mais poderosa fonte de energia capaz de gerar as transformações que uma empresa precisa no momento de crise. Nós acreditamos piamente nisso. Esse é o nosso óbvio. Se este não é o momento de inovar, que outro será, hein? Se este não é o momento de ser e parecer diferente dos seus concorrentes, que outro haverá de ser? Se não for esta a hora de falar, enquanto os muitos se calam de medo, que outra hora estará à nossa disposição para fazê-lo? Uma grande ideia, única, diferente de todo óbvio, sempre foi e sempre será o detonador mais valioso e menos oneroso para se mudar a história, o humor, a fé, a determinação e o otimismo interno de uma empresa e, por que não, de um país. É isso que nós defendemos e queremos externar para o Brasil inteiro hoje. Porque tivemos a presunção de que se nós pensamos assim, talvez você, talvez mais gente por aí também pense do mesmo jeito. E nós adoraríamos poder contar com mais gente, mais empresários, mais cidadãos para ajudar a contrariar o óbvio, a não aceitar passivamente em todas as suas piores consequências o medo pelo medo. Crises nós já enfrentamos e, queiramos ou não, ainda enfrentaremos essa um bom tempo e outras por muitas vezes. O que deve nos mover é a visão de como nós queremos ser percebidos assim que mais uma vez nós saímos dela, de pé ou de cócoras. Aqueles que foram criativos, inovadores, desafiadores, obstinados, inteligentes e nobres. Ou apenas aqueles, a maioria normalmente óbvios. Na crise, já disseram muitos, é que se separam os homens dos meninos. Ou seja, crise pode ser café pequeno para os homens. O meu com açúcar, por favor. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o café seleto. Café seleto, café seleto. Café seleto é torrado eletronicamente. Olha só, a forma como você decidir olhar o mundo é a forma como ele será. Muita gente escolheu olhar só para a crise, tá apavorada. Você vai olhar o quê, hein? O sol que se acende em mim, desencantando o poema da insônia da noite sem fim. Desencantado, leve, se eleva, se espalha, faceiro festim, deslizando de mansinho por dentro de mim. O riso à toa, meu sonhar, meu folhetim. Vai, eu e ela, a canção que eu queria lhe oferecer. Nesse aconchego, o dia se passa, o entardecer. A madrugada desce, se despe, despede-se, outro entardecer. Deslizando de mansinho por dentro de mim, o riso à toa, meu sonhar, meu folhetim. Então, hein, como é que você vai tratar a crise? É você que escolhe, viu? E assim, ao som de Festim, uma festa brasileira com Antônio Nóbrega, do próprio Nóbrega, com Wilson Freire, acompanhado da orquestra pernambucana Spock Frevo, que o Café Brasil, que falou show pra crise, vai embora. Quer espantar a crise, é? Ouça Antônio Nóbrega. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco Fred Menendez, Orlando Silva, Elis Regina, Beto Guedes, Almir Sater, Tom Jobim e Antônio Nóbrega. Com um time desses, não tem crise, né? Gostou, hein? Então seja generoso e dê uma passadinha no www.lucianopires.com.br para deixar uma mensagem, uma ideia, um ânimo, um alô pra gente. Não custa nada e vale muito, viu? Mas seja inóbvio. Canção que eu queria lhe oferecer. Nesse aconchego, o dia se passa, o entardecer. A madrugada desce, se despe, despede-se, outro entardecer. Deslizando de mansinho por dentro de mim, riso à toa, meu sonhar, meu folhetim. E para terminar, uma frase de Johann Goethe, poeta e escritor alemão. Montanhas não podem ser vencidas, exceto por caminhos sinuosos. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.